good evening, Europa 084, ready for the contact, runway 10. Roger, 084, you're clear to line up and wait. Line up and wait, runway 10, Europa 084. Sorry, line up and maintain. Line up and maintain, 084. 6258 on the ground at 55, leave to the right and call 12 on this 19. Hi, Oshana 6258, thank you. Ground, good evening, Oshana 6258, located runway on taxiway Echo. 6258, taxiway Alpha Juliet Gate 09. Juliet Gate 09, could you confirm? Paper. Roger. 8. Gate 9 or Gate 8? 09, that's correct. Gate 09, Oshana 6258. Thank you, 09, Oshana Okay, good evening, Europa 084, that's clear, passing 1000. Europa 084, ready to contact the departure ground, maintain flight level 3000, performing full with departure, depart transition. Okay, continue 370, book with CIPA transition, Europa 084. Папе произойдет, либо ли я сопротивляю прогнозирующим стабилизатным курсу лога за 2. Стабилизаду ELS E3, урозирующим аранду курсу папе произойдет. 084, climber restrict flight level 330. Climb and restrict 330, Europa 084. Controle de Salvador Azul 420, estabilizado LS. 420, complete aproximação LS, Chinatura de Salvador em 198, decimal 95. 1995, Azul 420, boa noite. 4220, estabilizado no LS, X-ray da 10 visual. 420, avistado, autorizado pouso pistola 0, vento 11, 0 grau, 79. Livre pouso 10, Azul 420. Zero 084. Agora aí, Europa 04. Flying direction intersection Atvur Alpha Kilo Victor Uniform Romeo. Atvur, Alpha Kilo Victor Uniform Romeo, confirm? That's correct. Okay. Backup back. Now, Cicero, frequency 126, the small 85, backup 125, the small 45. Confirm frequencies, aquí. Te lo pongo ahí. 126, the small 85, backup 125, the small 45. 125, and backup in the main frequency is 1285, confirm. It's request 126, the small 85. 2685, copy, thank you, Maria. Amador, boa noite, eu tô 3170. Fez no 7 horas sendo indicação de sua parte do seu peso, altímetro e sua volta 017, chegada a Mari. Identificou para 5000, chegada a Mari. Possibilidade de voar Itap, senhor? Fica para 2000, com 1017, 3 horas Itap. Manda Itap para 2000, obrigado. Salvador Azul 4220, TCX. 4220, Alfa Kilo, parte 3, 2 Lima. Alfa Kilo, parte 3, 2 Lima, Azul 4220. Charlie, Salvador. Bom dia, tá 3520. Informação Charlie. Fizeram sem identificação, desceu para 3 mil pés, altimetria em Salvador, 097 pior de TAP. 3 mil pés, 097, voando de TAP, é esse? Correto. Voando de TAP. Senhor, está livre da restrição do 50? Sim. Ok, obrigado. Fiz 1970, LBLS, chance estabilizado no localizador. Vai reportar estabilizado, TAN 3170. Zero livre LS. Chama zero livre LS, chama estabilizado. Estabilizando, TAM 3170. 3170, companhia de aproximação LS, chama Torre Salvador, é 198, decimal 5. 395, boa noite. LS, desce para 2.000 pés, altímetro no 017, chama o localizador, 3.5.0. 0.017, a porta está estabilizada no localizador 3.5.0, obrigado. 3.1.7.0 na escuta. Boa noite, na escuta. 3.1.7.0, autorizado pouso, pistona 0, vento 1.1, 0 graus, 8 nós. Pouso no 0, 3.1.7.0. Solo 270, solo 20, libere direita 1219. Direita 219, boa noite. Solo, boa noite, Sandro. Solo 3170, remota 14, via Alfa e Juliette. Alfa e Juliette, remota 14, TAM 3170. Flores Salvador, bom dia, 4216. 4216, sem identificação. Para 2.000 pés, o altímetro em Salvador 9017, chegada Mária. Altímetro 0.07. localizado no localizador 0320. Zero, complete a aproximação de F, Chinatown, Salvador, em 1, 8, decimal, 9. Boa noite, bom serviço. Zero, complete a Salvador, bom dia, o TAM 3520, final visual da 10, trem baixo travado. TAM 3520 avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 1-0 graus, 8 nós. Autorizado pouso, pista 1-0, TAM 3520. Zero, solas 27, direita 219. 219, bom dia. Salvador, bom dia, o TAM 3520, então. 3520, portão 11, autorizado via Alfa e Juliette. Alfa e Juliette para o 11, 3520, obrigado. 1192? 1192. Autorizado Recife, nível 370, via rota do plano de voo. Pista 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, Jamo, Aru. 5557, transponder, controle 208. Correto, ponto 8, chama pronto, o gol 1192. Chamará 1192.

192, autorizado até o ponto de espera via Indy 1895-1017. Autorizado, alinhar e decolar, pistuno 0, vento 1 no 0 graus, 5 nós. Autorizado, alinhar e decolar, voo 9308. 9308, prossiga. Para a descida, confirme se é tráfego único. Ativa, faça do número 1, desça 4 mil pés, ajustado 917. Faça o nível 17, azul 9308. 1-2 decola 248, controle 1208. 1192, contato radar na decolagem, subindo 670, via saída Buca. Após passar 2000 pés, autorizado, voar na Peru de Jambo. Autorizado, 370, após 2000, voa Jambo, voo 1192. Azul 9308, desça 12.000 pés, autorizado o sinal da pequena medida, pede reporte no localizador. Azul 2000, autorizado para segmento tomar anual, que eu estou com o Azul 9308.